de aliança nos caminhos que o Senhor nos deu, estatutos de amor em fé nos moldou. Na terra prometida em paz viveremos, com corações puros ao seu lado estaremos. Destruiremos os altares do passado com fogo e coragem. Deixaremos de lado o que é abominável, o que é vaidade. Buscaremos o santo em sua verdade. Teu altar aqui, as colheitas do campo em ti vamos celebrar, com filhos e filhas juntos a te adorar. O levita entre nós não esqueceremos, em união e fé a ti pertencemos. Nossos corações, ó Deus de aliança, que não sigamos o mundo, mas em ti nossa esperança. Com sangue e com carne, juntos a ofertar, em tudo que fazemos, que possamos te amar. Caminharemos, Senhor, na luz do teu amor, no lugar que escolheste. Será nosso clamor em alegria e gratidão. Traremos a ti nosso sacrifício em teu altar aqui. Em tudo que fazemos, que teu nome ressoe. Nos caminhos da vida, que a tua luz nos doe. Caminho de aliança, em ti vamos andar. Na terra prometida, vamos nos alegrar.